cruz foi só para você. Nada vai te impedir de viver um milagre. Nada vai te impedir de viver. Quero ver o povo de Deus jogar a mão pra cima aí comigo. Faz barulho!